metido. Só os malandro. Quero ver os convertidos. Só os malandro. Que é isso? Só os malandro. Fã de bandido. Só os malandro. Quero ver os convertidos. Ataca bravo, bicho solto quando ouvi a minha voz. Dinho MC há mil anos tá com nós. Não precisa de teammates, Taurus, Rossi, HK, nem na beira de uma nove. Ele confia num Deus vivo que tá no céu. Oh meu Deus, deixe a esse réu. Eu só preciso de caneta e papel pra escrever um depoimento fiel. Joga o pano que agora eu tô falando. Tem vários manos se pegando, se matando. Como eu digo, já era um abraço. Malandra que é mato, a barreta vai pro asfalto. Assalto, a vida é assim. É claro, isso não é pra mim. Ai, Saulo X, o que tá pegando? O chinês, eu tô rodando sangue, o que tão ficando? Aí, meu irmão, preste muita atenção. Jesus veio pelos doentes, também pelos sãos. Como Davi vou derrubar Golias. Como Sansão, um leão por dia. Vou combater várias milícias. Mas não vou ser traído por Dalila. Não, não, não. Não vou ser traído por Dalila, irmão. Só os malandro. Que é isso? Só os malandro. Só de bandido. Só os malandro. Quero ver os convertidos. Só os malandro. Que é isso? Só os malandro. Fã de bandido. Só os malandro. Quero ver os convertidos. Já atacou, já tirou, já representou. Os meus manos por aqui que já me falou. Não sei de nada, eu não vi nada. Se quiser sobreviver, tem que ficar na calada. Na madrugada, noite gelada. Não dá se berço de ouro, nem montado na bagaça. É nós, já corri dos heróis. Se Deus é por eles, também é por nós. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Oh meu Deus, não deixa nós a sós. Já chorei, já sorri, mas não confundi. Já ganhei, já perdi, mas estou aqui. Já escutei, já falei, Jesus é o nosso rei. Foi por você, foi por mim que ele esteve aqui. Aí rapaziada, malandro, mané. Só os malandro. Que é isso? Só os malandro. Só de bandido. Só os malandro. Quero ver os convertidos. Só os malandro. Que é isso? Só os malandro. Fã de bandido. Só os malandro. Quero ver os convertidos. Se malandragem é viver, quero viver. Vamos viver na paz, saúde, sucesso, lutar, vencer, merecer. Chega aí! Tô nos peão, sou vagabundo em ação. De fé na fé, tô na pista representando os irmãos. Federais diz que é respeito pra quem diz. Negue me julga sem saber o que já fiz. Se sou feliz e ser malandra, ser feliz. É nós na pista, cada dia evoluindo um aprendiz. Vamos aprendendo. Se malandragem é viver, vamos vivendo. Levando as fitas do mundo sobrevivendo. Com fé em Deus, perseverando. P. Drão trincou com federais, vamos vencendo. Só os malandro. Que é isso? Só os malandro. Só de bandido. Só os malandro. Quero ver os convertidos. Só os malandro. Que é isso? Só os malandro.